perfeito, pois o casamento dos filhos teus que se unem pelo amor. Dá-lhe, Senhor, a mútua confiança e a fé constante em Cristo Salvador. As suas almas nutrem na esperança de conservarem o mais puro amor. Daqueles tenham forças e alegria dos dissabores, lutas, provações, que assim conservem juntos harmonia.